Quão grandes promessas fez Cristo, nosso Redentor. Crendo, participarei com os santos no reino de amor. Temos em Jesus, ó Rei Santo e eterno poder, para que os seus fiéis possam todo o mal vencer. Cristo nos promete dar vida eterna nos céus, e galardoar ao fim todos os fiéis servos de Deus. Creio em meu Salvador, justo e fiel juiz. Ele me fará no céu muito ditoso e muito feliz. Modelo perfeito é o santo e fiel Jesus. Vida que imitarei caminhando na senda de luz. Jesus no céu, parte com o Criador e em santa adoração estarei com ele.